e pra você eu sou passado. E hoje eu nem chego a ser seu ex. Olha o que cê fez, eu nem fui seu namorado. Mas tinha certeza que era seu, jurava que era seu, só foi uma página em branco no seu livro, apenas um amigo. Cê não tem nem noção do que fez comigo, me deixou amar sozinho. Se você já cansou de ser enganado, imagina eu. Não tenho culpa se por outro alguém sofreu. Se o seu coração tá machucado, imagina o meu. Você já cansou de ser enganado, imagina eu. Não tenho culpa se por outro alguém sofreu. Penso tanto que cê já bebeu, imagina eu, imagina eu. Você eu sou passar. E hoje eu nem chego a ser seu ex. Olha o que cê fez, eu nem fui seu namorado. Mas tinha certeza que era seu, jurava que era seu, só foi uma página em branco no seu livro, apenas um amigo. Cê não tem nem noção do que fez comigo, me deixou amar sozinho. Você já cansou de ser enganado, imagina eu. Não tenho culpa se por outro alguém sofreu. Se seu coração tá machucado, imagina o meu. Se você já cansou de ser enganado, imagina eu. Não tenho culpa se por outro alguém sofreu. Penso tanto que cê já bebeu, imagina eu. Você já cansou de ser enganado, imagina eu. Não tenho culpa se por outro alguém sofreu. Se o seu coração tá machucado, imagina o meu. Se você já cansou de ser enganado, imagina eu. Não tenho culpa se por outro alguém sofreu. Penso tanto que cê já bebeu, imagina eu, imagina eu.